Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Depois de um hiato aí de algumas semanas, vamos a mais um BorbaCast, episódio número 2. Vamos aos avisos gerais. Inicialmente eu tinha pensado em fazer episódios um pouco mais longos, de 10, 15 até 20 minutos. Eu acredito que para manter a periodicidade vai ser mais tranquilo para mim fazer episódios mais curtinhos. Então, a partir de agora eu vou gravar esses episódios um pouco mais curtos e aí eu tenho certeza que a frequência se mantém. Durante essa semana eu estava assistindo o vídeo de um professor de filosofia e também músico da USP, chamado Vladimir Safatle. E eu achei bem interessante um ponto da fala dele e que ele traz o conceito dele sobre música, sobre o que é música para esse filósofo, no caso, o Vladimir Safatle. E aí eu me dei conta que essa é uma das perguntas mais recorrentes para quem está começando a estudar música, né? É muito comum na hora de preparar materiais assim, de iniciação musical, que essa pergunta esteja colocada. E em grande parte dos métodos também, lá nas primeiras páginas a gente já encontra essa pergunta: o que é música? E aí aparece uma conceituação. Eu achei bem interessante porque na fala do Vladimir Safatle, ele dá a conceituação dele, uma perspectiva filosófica sobre música, né? Sobre o conceito de música. E aí eu também recorri, em comparação a esse conceito que ele deu, aos conceitos tradicionais que aparecem nos métodos. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, se a gente tomar como base os materiais básicos e os métodos mais tradicionais aí, a gente vai encontrar o conceito de música como a combinação simultânea de sons, né? Ou a organização do material sonoro. O Borromil vai acrescentar ainda que é o equilíbrio, a proporção dos sons dentro de determinado tempo. Essas são definições clássicas que grande parte dos livros trazem, e ainda eles costumam dar como exemplo que a música tem como elementos básicos a harmonia, melodia e ritmo. É importante dizer que o objetivo, então, é comparar essas várias definições. Eu não tô buscando a definição mais verdadeira ou a melhor definição, mas comparar essas várias maneiras de conceituar a música, né? Desde os materiais mais tradicionais até as definições numa perspectiva da estética musical ou da filosofia da música. Eu estou lembrando aqui que na época em que eu trabalhei com alunos do ensino básico em escolas, né, algumas vezes eu colocava essa pergunta sobre o que é música para vocês, né? E era muito interessante as respostas que as crianças ou os adolescentes, as respostas que eles formulavam sobre essa pergunta, né? O que é música? Quase sempre eram respostas, quando o público era de crianças, eram respostas mais lúdicas, assim, e os adolescentes já também formulam uma coisa mais romantizada, né? Do tipo, música é a minha vida, ou música é a beleza dos sons. É muito interessante a forma como eles pensam a música, né? Bom, sem mais delongas, então, eu vou trazer aqui o áudio do momento em que o Vladimir Safatle responde, então, o que é música nessa palestra que ele dá. É um vídeo que chama Safatle, Debussy e o Nascimento da Modernidade. Quem tiver interesse de ouvir a fala dele completa, é um vídeo que tem quase 50 minutos, então um pouco mais longo, mas eu vou deixar o link dele na postagem aqui do site, quem tiver interesse e quiser depois assistir a palestra toda dele, ok? Vamos lá então com Vladimir Safatle, o que é música? Porque a música é de todas as artes, aquela que mais claramente impõe, através da sua forma, um modo de organização da experiência da temporalidade. Se vocês lembrarem dessa distinção clássica do romantismo alemão, né, que vem lá do Lessing, né, das artes do tempo e as artes do espaço, as artes do espaço vinculadas à dimensão da visualidade, as artes do tempo, a música era a mais clara encarnação da arte do tempo. Por quê? Porque ela é a arte dos objetos que se desdobram no tempo. Os objetos que só podem ser apreendidos no interior de uma dinâmica temporal. Bem, a música, no fundo, eu diria, um modo de decisão sobre como passa o tempo. Ou seja, ela nos ensina o que significa o passar do tempo. É porque ela nos ensina o que significa organizar a tensão no interior do tempo, distender a tensão no interior do tempo, operar com tensões e distensões. A música, ela é fundamentalmente um movimento duplo, onde se articula aquilo que os alemães chamam de Erinnerung e Erwartung, né? Ou seja, rememoração e expectativa. Bom, para finalizar o episódio, eu vou deixar uma recomendação de leitura, que é um livro do J. Moraes chamado O Que é Música. É um livro que faz parte da coleção Primeiros Passos, tem vários títulos nessa ideia de o que é, e um deles é O Que é Música, da editora Brasiliense. Ele não é muito recente, é de 83 e já virou praticamente domínio público aí na internet. Vou deixar o link nessa postagem, quem tiver interesse e quiser ler mais. Existe a versão digital do livro O Que é Música, do J. Moraes. Bom, espero que você tenha gostado do papo que a gente fez até aqui, e é importante dizer que se você quiser escutar esse podcast e ser avisado cada vez que um novo episódio entra no ar, é importante você ter o aplicativo agregador de podcasts. Um deles, e o que eu mais gosto, é o aplicativo do próprio Google, chamado Google Podcasts. Você pode entrar aí na Play Store e baixar ele no seu smartphone, e aí você coloca lá no campo de busca BorbaCast e vai aparecer esses episódios. Você assina ele e sempre que um novo episódio entrar no ar, você automaticamente é notificado a partir do aplicativo Google Podcasts ou outro aplicativo que você queira e que você esteja mais acostumado. Ok? Um grande abraço, fiquem bem!